Projeto X Podcast. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Está começando mais um Projeto X Podcast. Você vai ficar feliz pra caralho a hora que escutar essa introdução. Não sei, eu tô feliz, eu tô num cast feliz pra mim. Porque hoje nós vamos falar um pouco sobre nós, sobre a nossa vida como um todo, a vida desses participantes desse podcast, porque hoje é um cast sobre vida de podcaster. Olha só. Será um podcast de uma vida bem sofrida. Ai, meu Deus. Exatamente. Isso aí. O tema vai ser escravizar, né? Quase isso. Mais ou menos, esse é o tema só do Sage. Mas... Vamos lá. Eu sou o Mug e esse podcast é a essência de realmente do tema desse podcast. Nossa, sim, um podcast que assim, explica a si mesmo, é uma parada linda, sabe? Metalinguagem pura. Tipo um metacast? Exatamente! É sensacional! Se o pessoal soubesse o papo de bastidor até chegar nessa gravação, meu Deus do céu. Nossa, gente do céu. Isso daqui tá quase um Inception. É, podcastception. Ah, aqui é o Sage e a agenda é o pior inimigo de um podcast. Cronogramas e cronogramas, meu Deus do céu. Vamos ser realistas, porque assim a vida entra no caminho do podcast, por isso que a gente só tomando. Na verdade, eu acho que é exatamente isso. Quando você começa a ter maturidade adulta, né, e você percebe que você tem prazos para as coisas. Existe maturidade infantil? Não saquei essa. É. Redundância com o Mug é uma coisa padrão, mas beleza. Eu sou a Dri e os meus podcasts nunca são gravados sozinhos. Sempre tem todo mundo aqui de casa gravando junto. É lindo. A Dri é que nem o Silvio Santos grava com plateia, né? Exatamente! A mãe dela, a irmã dela, o pai, os animais de estimação, a chuva, tudo. A chuva, não, gente. Olha, vocês podem ter certeza que todo podcast que eu participo tem uma participação especial de algum fator externo. E eu vou falar de algumas das melhores ou das piores quando a gente estiver falando. Boa! Bom, vocês já devem ter escutado uma voz aí que não aparece tanto, mas bem característica. Estamos aqui hoje com um convidado especial, mais especial, Cláudio Dragão Dourado. Nossa, eu falei Cláudio. Estamos aqui com Cláudio, Dragão Dourado. Puxa o saco do cara até falar, chega e ainda erra o nome. Ah, mano. Não foi o pior. Ah, me favoreça, né, amor? Já me chamaram de Casão Dourado, ainda no projeto. Se apresente um pouquinho, Cláudio, por favor. Ai. Aqui é Cláudio Dragão Dourado do Megacast Ore. Sanjo, Kakoi, Renshin, eu sempre uso referências a Kamen Riders em abertura de podcasts. Vamos lá, esse podcast nós iremos falar de tudo, porque a gente já teve um cast sobre histórias de edição, ok? Aqui a gente vai se abranger um pouco mais, vamos falar algumas coisas de edições, porque sim, óbvio, é tipo, meu, tem muita história de edição, muita. Exatamente. Mas vamos falar também sobre coisas de erratas em gravações, papos inúteis que aconteceram durante, ou, por exemplo, coisas que aconteceram no meio das nossas vidas pessoais porque somos podcaster, coisas do gênero, vai entendeu? Vai explicar por que algumas coisas acontecem em alguns podcasts, porque é assim mesmo que acontece, gente. É fatal. Isso. Tá. Hoje vai ser um cast de bastidores pra vocês. O povo adora isso, bastidores e lavagem de roupa suja, se puder. Eu quero começar então, antes de a gente falar de edição, eu quero falar exatamente isso. Alguém aí tem histórias que o podcast, por o fato de você ser um podcaster, acabou ajudando e ou prejudicando a sua vida pessoal? Isso sempre prejudica, né? Não ajuda. Olha que eu tenho uma história boa, mas beleza. É que você é um mug, entendeu? Você, a história pode ser uma merda, você vai ver pelo lado positivo, ela sim, uma boa história. A gente tem muito que aprender com o mug. Cara, isso normalmente te atrapalha, né? Porque às vezes você quer gravar, a galera não, tipo assim, não te entende direito. Putz, você nem tem centenas, cara. Até agora é pouco, assim, eu tive que dar um chega pra lá no meu pai que tava aqui no quarto, entendeu? A história é dessa gravação já, tá ligado? Pai, você tá atrapalhando, sai desse quarto logo, pô. Pai, eu vou gravar daqui a alguns meses, aí, você quer que eu fique quieto ou saia? Eu acho que esta opção é melhor. Aí, ah, tá. Eu não eu falo fui lá, nada. Fechei a porta e 30 minutos depois estava gravando com vocês. Ei. Eu não gravo no meu quarto. A gente tem um tipo de escritório aqui em casa e é onde eu fico meu computador, onde ficam as minhas coisas. Então eu trabalho todas as coisas que envolvem o computador que eu faço aqui. E aí, tudo bem. Só que justamente por não ser o quarto de ninguém e por ser um dos acessos a um dos banheiros da casa também, as pessoas não conhecem, é que nem aquela música do Panic at the Disco, as pessoas não sabem fechar a droga da porta, sabe? Então... Porque eu conheço esse tipo de pessoa, por exemplo, eu gravo no quarto, mas tipo, metade da minha família não bate na porta, só chega entrando e tipo, falou, e aí começa a falar. É, e assim, vai. E geralmente são pras coisas mais... Às vezes são pra coisas importantes, mas às vezes são pras coisas mais aleatórias, isso quando as pessoas não tentam participar ativamente da gravação, como já aconteceu em outros momentos, eu não sei. Aí é da hora, né? Aí é da hora. Inclusive, sim, em alguns momentos foi até útil, porque, né, é uma espécie de consultoria, a pessoa responde perguntas suas, é legal, até. Só que na maior parte das vezes atrasa e tudo mais. Claro que não vai chegar 10% disso pra vocês, mas acontece. No meu caso, com uma frequência de 100%, não teve uma gravação que isso não aconteceu em algum momento. Mas vida que segue. Nada que a edição não corte. Aliás, a edição corta muita coisa. E se vocês... É como disseram na época da Copa. Se vocês soubessem a verdade, ficariam enojados. Tinha falado de coisa de ajudar ou atrapalhar. O que os podcasts me ensinaram já me ajudou com a faculdade mais de uma vez. Aí, ó. Tá vendo? Edição de vídeo, edição de áudio. Eu fiz matérias de produção... sonora, de produção de programas sonoros e tudo mais. E caramba, vocês acham que eu fui estudar o quê? Não, eu fui lembrar, fiz tais edições pro PXP, vou fazer uma parada parecida aqui e dava certo. Mas de verdade, ajudou bastante porque já era uma coisa que eu tinha um pouco de conhecimento prático e juntando com a teoria que as matérias davam, dava pra fazer umas coisas bem legais. Então sim, mais me ajuda do que atrapalha, eu acho. Eu aprendo muito com PXP, né? Eu vou falar aqui, eu já tive boas histórias pelo fato de ser um podcaster, por eu saber editar vídeo, por eu poder até falar como um podcaster, entendeu? Mas fator primário, eu tenho o emprego que eu tenho porque eu falei na entrevista que eu fazia podcasts, entendeu? E o meu chefe falou, pô, interessante, não sei o que, paz... Me mostra um pouco, eu mostrei na época, meu, um podcast sobre Kimini Todoki na época, uhum. Tá ligado? Ele falou, olha, sua voz, tá? Nem manjava o que que era meu chefe na época. Mas achei legal, interessante. Isso foi um dos fatores cruciais por ele ter me contratado. Mas beleza. E eu também já ajudei amigos que aí já, assim, não foi a benefício meu, mas eu já ajudei pessoas a fazerem TCC, tá ligado? Por causa do podcast, por editar vídeo, por editar áudio, explicar, entendeu como que faz as coisas. Cara, é uma coisa legal, assim, a gente vai falar bastante coisa que a gente já se ferrou muito por causa de podcast, mas saiba, eu tô aqui pra falar, é legal, é uma coisa gratificante, é uma coisa que você para pra pensar, meu, a gente se ferra tanto. Então por que que vocês continuam? Porque é bom, é legal, entendeu? Cara, se não fosse bom, a gente não tava aqui, cara. Vamos dizer, é sempre um... Cara, sim, exatamente. Pegar um papo editado, assim, você teve um trabalho, por exemplo, o Omega Cast de Storytelling, o 67, cara. Cara, a gravação, ela tava tão parada, eu consegui, na edição, dar ritmo pro negócio, cara, que até um dos caras me elogiou, porra. Ele até falou, corta essa parte aqui que eu tô ouvindo o áudio também. E corta essa parte que vai tá sem ritmo, tá não sei o quê. Aí eu falei, peraí, deixa comigo. Peguei, editei. Porra, cara, como você conseguiu dar ritmo nessa bosta que não sei o quê? Cara, isso daí dá te baixa uma sensação, porra, eu consegui, velho. É uma coisa que eu fiz bem. Nossa, uhum. Legal. É, eu penso assim, as pessoas têm que amar muito gravar podcast, mas muito, pra poder ficar ocupado com alguma coisa que, ó, vai consumir teu tempo livre, e consome pra caramba, não vai te gerar renda, a grande maioria é isso, gera muito estresse pra poder criar, debater, gerar, editar, lançar, ver, e ainda mais ver que não tem feedback e muito menos a quantidade de downloads não aumenta. Cara, é sério, você precisa ficar, você precisa ser ou um louco, ou um idiota, ou você tem que gravar, ou gostar muito, né, desse negócio. Ou ser um podcaster, né? Que é um podcaster, tudo isso é um podcaster, no fim das contas. Ó, na verdade, o Sage falou uma coisa aí que é bem importante falar. Cara, assim, ao menos no Projeto X, eu creio que no caso do Dragão também, cara, podcaster, o podcast, ele não faz a renda da pessoa, ok? Vou falar a verdade aqui. O Projeto X, ele não dá renda nenhuma. Zero, entendeu? Pra gente. A gente trata o Projeto X totalmente como um hobby, entendeu? Existem pessoas que você vai falar, ah, mas tem casos como o Nerdcast, que eles trabalham com isso, eles gravam. Sim, existe. Mas, cara, se você tá começando agora, não começa pensando assim, cara. Tipo, não tem como você, tipo, começar querendo já, tipo, trilhar um caminho de trabalhar com isso, tá ligado? Vou abrir um podcast para ganhar dinheiro. Cara, tira essa mentalidade da sua cabeça, por favor. Vou ser famoso, vou ser popular. As pessoas vão me idolatrar na rua. Pelo amor de Deus, tira isso. Ser famoso com podcast é a mesma coisa que ser rico com o banco imobiliário, cara. Não adianta muita coisa. É. Meu, então, assim, eu trato o Projeto X muito como hobby. Gosto demais do Projeto X, entendeu? E eu vejo que, assim, a maioria dos podcasters que, tipo, continuam, o podcast que permanece, são os podcasts realmente que o pessoal realmente trabalha como um hobby, entendeu? Como uma coisa, assim, tipo, sem pensar no retorno monetário da coisa, entendeu? Não pensa nisso, entendeu? Se vier, legal. Pô, melhor, entendeu? Bacana. Pode ser que dê certo, pode ser que... Mas não pensa nisso, entendeu? Se vier, um plus, ok? Se vier, o que vier é lucro. Gente, um pedido pra vocês também. Por favor, não perguntem pro podcaster se o podcast dele dá dinheiro. É a mesma coisa que a sua tia ficar te comparando com aquele seu primo que passou em 5 concursos e ganha 8 mil reais por mês. Não sejam essa pessoa. É sério. Aquela tia que pergunta, e a namorada? E a namoradinha? Não seja essa pessoa, pelo amor de... Qualquer coisa que você acreditar. Porque assim, não vou mentir. Até momentos de confissão e tudo mais. Eu fico até hoje, e assim, a gente já tá indo pro quarto ano de Projeto X. Já passamos. Os meninos aqui têm mais experiência ainda do que eu. Eu comecei com o Projeto X, eles não. E até hoje, gente, a cada episódio, é uma insegurança do caralho, sabe? É uma... É aquela expectativa de saber se a gente tá agradando, se não tá, o que que tá faltando, o que que tá sobrando. E assim, quando a pessoa já tem uma certa insegurança, que talvez seja o meu caso, né? Isso pesa muito. Então assim, a gente pode ter certeza que a gente se cobra demais. A gente é infinitas vezes mais crítico conosco do que vocês são com a gente, entendeu? Ajudem um pouquinho a autoestima dos seus podcasters favoritos, não fazendo perguntas que eles vão ficar tristes pra responder, ok? Pode perguntar, a resposta vai ser sempre não, então já sabe a resposta depois. Cria um FAQ, né? Tipo, FAQ podcast. Uhum. Assim. É. Podcast dá dinheiro? Não. Faz um podcast pensando que tem algo a falar e que você quer transmitir pra galera. E se quiser ser uma pessoa de bom coração, você pensa, essa coisa que eu vou transmitir pra galera será algo útil que essa pessoa vai ficar muito feliz e vai agregar seu conhecimento. Que nem a pergunta que o Nubi fez. Lhe trouxe algum benefício? Sim, por causa de um podcast que eu escutei, mudou um pouco a minha vida, meu modo de pensar, ou adquiri informações mais interessantes que vão acumulando pra mim, que eu posso repassar para outras pessoas. Ou vocês podem falar um monte de groselha e eu achei divertido pra caramba. Gente, pelo menos isso. A gente se diverte pra caralho. Por exemplo, vai, uma coisa que, Janel, eu como programador, muitas coisas que a gente aprende é a experiência não só nossa, mas com a experiência dos outros. Entendeu? Muitas coisas que é passado é experiência. E podcast é um meio gigantesco de você passar experiência. Muitas vezes, entendeu? Por exemplo, histórias de infância, entendeu? Pra você, sei lá, compreender um pouquinho mais. Ou entender, olhar o que já foi passado, entendeu? Até quando você você fala de um assunto que é bem, vamos dizer assim, um assunto bem objetivo. Você fala de uma determinada série, você fala de um determinado anime, de um jogo. Você vai passar informações que você poderia ver na Wikipédia. Mas eu acho que ninguém escuta um podcast pra pegar a informação que eles poderiam ver na Wikipédia. Eles querem saber as impressões de quem tá fazendo. Eles querem saber os sentimentos de quem tá fazendo. As opiniões. Então, isso é o grande barato. Não é só passar informação, é passar impressão e meio que dialogar com quem vai ouvir com a gente, né? É como se fosse uma conversa. Só que a gente não escuta tanto o lado de vocês. Não é como se fosse, tá? É uma conversa. Não, eu tô falando entre nós. Tô falando entre a gente e o nosso público, entendeu? Não é... Ah, beleza. Entre nós e o nosso público. É como se a gente estivesse falando pra eles de um jeito mais direto do que só descrever o assunto em questão, né? Uma conversa legal. De forma mais entendível, né? Em vez da vida real, que você não entende porra nenhuma. É, vocês já tentaram discutir sobre a vida do universo e tudo mais numa mesa de bar? Então. É, não, já viram discussão de novela e discussão na vida real? Você entende nada na vida real. Na novela, você entende toda a discussão. Porra. Um fala, outro espera falar, pra outro falar, e por aí vai, cara. Enquanto você vai conversar com a pessoa, nem discutir, conversar e é aquela festa da uva, né? É, maravilha. É maravilhoso. Agradeço a existência do podcast, viu, ouvintes? Não, agradeço a existência dos editores. Exatamente. Porque, assim, os editores são os que fazem a mágica acontecer. Obrigado. Né? Porque, vamos lá, eu vou falar uma das mágicas que eu já fiz nos últimos dois programas do Omega Cast. Um papo de 3 horas e 40 eu transformei num podcast 68 de 1 hora e 5. Nossa. E de 2 horas e 40 eu transformei em 48 minutos de cast. Editado, gente, foi muito produtivo esse podcast. Essa é a Fer. Nós temos a Fer fazendo isso. É, exatamente. A gente tem algumas pessoas assim. Eu ia falar da Fer, justamente. Porque a Fer, no cast, eu acho que de Harry Potter, em alguns casts, tipo assim, ela já fez coisa absurda. Cast de Harry Potter, cara, teve 4 horas e meia a gente falando. Teve, gente. Cara, foi a gravação mais WTF que a gente fez. E ela fez, assim, o que eu considero até hoje um negócio mágico, entendeu? Eu acho que... Eu tô convencida de que a Fer não... Ela tem alguma coisa que eu não consigo fazer. Eu tô aprendendo um pouco mais com ela. Eu antes tinha a mão muito leve pra cortar, mas agora eu tô tirando 40 minutos, 50 minutos, mas... Nossa, nada que se compare a Fer. Na verdade... Dri, eu já te falei isso uma vez e eu vou insistir, você teve um ápice da sua vida de podcaster no cast de King of Hearts. Aquele cast foi louco. Aquele foi louco. Sério. Ah, gente. Ali você se moldou como podcaster. É, mas beleza. Separa os meninos dos homens, né? Ou no caso, as noobs de alguém que sabe fazer um pouquinho melhor do que tá fazendo. Olha, eu vou falar de uma situação aqui. Teve um cast, cara, que eu vou falar... Verdade, tomara que nunca ninguém escute isso do serviço, cara. Há muito tempo atrás, teve um cast que eu basicamente editei ele inteiro dentro Olha do serviço. Olha que desgraçado. Olha que filho da puta, gostei. E ainda é pago pra isso, ai. Mas, ó, não, mas isso foi numa outra época, tipo, outra época, tá ligado? Há muito tempo atrás, isso daí, tipo, eu nem tava no cargo que eu estou hoje, entendeu? Era um cargo que eu ficava... direto no escritório, tá Quem ligado? Quem nunca? E aí, beleza, eu tinha tempo. Eu adiantava todo o serviço, tá ligado? Meu, eu nunca deixei de cumprir minhas entregas, minhas metas e meu trabalho, entendeu? Então era assim. Então era assim que o safado do mundo conseguia tudo. Jogar, assistir série, fazer o caralho A4 e ainda entregar os podcasts no prazo? Isso explica como é que agora os podcasts têm um pequeno atraso, né? Muita coisa. Resolveram botar ele pra trabalhar. Fora eu, teve mais algum louco varrido que varou noites editando Nossa, cast? Nossa, eu mais de uma vez, porque meus casts estão todos eu entrego tudo atrasado, né? Então, vocês acham que eu não consigo, eu tenho um problema crônico com prazos, de verdade. Eu vou conseguir, assim, eu edito devagar até o prazo estourar, aí depois eu viro uma noite e eu termino tudo. É uma bosta isso. Eu queria ser diferente, mas tá além do meu controle. Um dos que eu virei noite editando foi o de Makoto Shinkai, que assim, eu... Esse e teve mais um que eu não me lembro, que esse eu editei junto com... Que o Seiji... Tive que entregar a parte da edição pro Seiji porque eu não dei conta de terminar. Mas assim, varar a noite editando, varar a madrugada editando... Já fiz, já não recomendo, por sinal. Mas o que eu mais faço... Não é uma coisa saudável. Eu já virei noite assistindo coisa pra gravar no dia seguinte. Jessica Jones, obrigado. E assim, não, Jessica Jones também não é uma série boa pra você assistir de madrugada, às 4 da manhã, sabe? Não, você fica esperando que o Grave aparecer do seu lado. Mas tudo bem. Mas, não, assim, os meus prazos são esse lixo de sempre, sabe? Se eu conseguisse editar mais rápido... Do que eu. Assim, eu só. No último dia eu consigo editar com a velocidade da luz, mas porque. A água bate na bunda, né? Porque de resto. Melhor que editar na madrugada é gravar podcast na madrugada. Cara, nossa. O povo tá doido nesse momento. É porque assim, eu acho que assim. Não, o povo não, tá eles morrendo, não são do juiz. Exatamente. Cara. O pessoal. Assim, eu não sei vocês, mas quando eu tô com muito sono, tudo fica muito engraçado. Fica então, muito, assim, cara. As gravações que vão se arrastando noite adentro, cara, eu dou tanta risada. A gravação de playlist, meu. Playlist que, assim, a gente pensa mó de boa. Não, já teve playlist gravada na madrugada que foi aquela patifaria e foi muito divertido. Você se não, arrepende você pensa do dia assim, seguinte um pouquinho, mas... Você pensa okay. Assim, no seu horário normal você gravaria, você tem os freios, sabe? Ou a sua família, ou alguma vizinhança e tal, barulho da TV incomodando... Mas não, quando chega a madrugada, tá todo mundo dormindo, tá todo mundo quieto, cara, se vira, cara. É um na terra de ninguém, cara, porque você fala um monte de groselha. E palavrão... Fala que você tá bêbado de sono, né? E bêbado de sono, não, quando chegou da balada ainda, cara. Porra, cara. Oh, é o melhor não, momento ainda. Nossa. Eu, primeiro que agora eu tô imaginando seja numa balada, isso é uma imagem bem interessante. Segundo... Eu queria saber de algum de vocês... A única balada que eu imagino seja ele tomando um saco de Sete Belo na cara, velho. Meu Deus. Que medo, velho. Odiei 5 estrelas. Ai, mas aqui uma pergunta pra vocês, que assim... Destaque do cast, não, destaque do cast. Saiba como que é uma balada do Sage. Que triste. Assim, louco. Como eu sou uma menina da igreja, eu não gosto dessas safadezas e saliências, eu não bebo, né? Eu queria saber dos meninos que imagino que bebam mais que eu, se já tiveram a chance de gravar um podcast bêbados, ou de editar bêbados, e como foi a experiência de vocês? Quer dizer, já algumas vezes só, algumas pequenas vezes. Já gravei cast bêbado, só que vocês nunca souberam. Tô curiosa. Eu não bebo, mas eu já gravei com os caras que, nossa, Omega Cast 12 de comida, cara. Tem uma boa memória às vezes. O Trent, velho. Não sei se vocês conhecem o Eduardo Salles. O Trent é loucaço, velho. O Trent chegou a atrasar na gravação trêbado, velho. Perguntou se o cara que fez cirurgia bariátrica se cagava o estômago. Foi lindo. Meu Deus! Que coisa, velho! Ai, Deus! Não, eu queria falar, cara, assim... Eu tenho essa gravação guardada, tá? Só pra... Não, eu queria falar assim, no meu caso, ó... Eu já fiquei um ano na Alemanha. Um ano na Alemanha, assim... A Alemanha fica umas 4 horas no fuso horário. Se tiver no horário de verão, são mais 5 horas lá. Então, se o pessoal for gravar aqui no Brasil às 9 da noite... Lá é 2 da madrugada, assim... Sabe, gente? E, assim, pra ficar acordado ali... Sei lá, você fica enrolando... E, assim, lá... A cerveja é mais barato que a água, então, cara, até lá eu tô virando um monte de garrafinha de cerveja, esperando. Eu tô imaginando Sage no grau. Aí você vai gravar em participações de outros podcasts, te chamam, cara, você tá louco, cara, você tá maluco falando um monte de groselha. Aí depois você escuta, velho, eu falei isso, como? Eu tô sendo muito redundante. Você não lembra metade do que falou na gravação, né? Não, eu tô sendo muito redundante, tô falando muito besteira, porque, caramba... É uma dessas situações. Faz mais de um ano que eu não faço isso, então tá bom, tá ótimo. Eu já gravei uns casts. Eu não estava bêbado, Gui, mas eu tinha tomado. Vou lembrar, você já gravou do banheiro cagando, cara. Não, isso daí é padrão. Isso eu falo de boa. Já teve N casts. Entendeu? Ele não esconde N isso. N casts, cara. Nossa, teve. Não, tipo, meu. Foi o cast Harry Potter que deu um piriri louco, não, velho. Não, de repente, tava Malo. Todo mundo gravando e de repente houve um barulho da descarga. Que porra é essa? Alguém deu descarga. What? Aí vem o Mook se acusando. Tipo, fui eu, gente. Perdão. Mata o raciocínio inteiro, né? Aí é a mesma coisa que você tá conversando com uma pessoa e descobre que ela tá falando com você do banheiro. Tá, tipo, mandando mensagem e tudo mais. Dá uma sensação tão ruim isso. Pensa assim, cara... Tipo, não, né? Mas como? Que você falou que a gente não percebeu. Vamos ver se... Vamos tentar comparar aqui. Ah, você acha que eu lembro? Mas já teve, cara. Já teve. Mas deve ter sido mais os primeiros, lá no primórdio. Aí você virou um menino de Deus também e parou com essa patifaria, né? Só que não. Antes de gravar. Não, parei de patifaria na gravação, né? Se o Mugo parar de beber, você tá maluco. É mais fácil o Rotz parar de beber do que o Mugo. Isso pros primórdios até hoje em dia. O Mugi faz o que o macaco faria. A gente falou bastante da vida pessoal, mas vamos falar o seguinte. Cronogramas, gente. Cara, como que a gente consegue conciliar? Porque, olha, geralmente um podcast é formado de 3 a 5 pessoas dentro depende, de um podcast. Depende. Então, depende. A gente depende. É exceção. Não, eu tô falando foda, no nosso caso. No caso que a gente vai falar, a gente tá falando no nosso caso. Um podcast de cultura pop, nerd. A gente grava via chamada de Skype. Isso. Então aqui a gente usou com um padrão de 3 a 5 pessoas, né? Já tá caindo um pouco esse padrão. Caso Projeto X. É, a gente ainda não chegou a gravar com 2, vai. Já? Eu já gravei com 2. Já não, teve. Cast mesmo? Eu gravei a retrospectiva com 2. Ah, mas retrospectiva não conta, vai, para. Eu até sei, foi o último de retrospectiva, foi, né? Foi, gente, tinha... me perdoem, eu fui chamada pra gravar esse, mas 2016 é um ano que eu tô fazendo todo o possível e impossível pra esquecer, sabe? Esse eu... Geralmente eu sou a primeira pessoa que fala, ah, vamos gravar? Vamos. Eu não sou muito de... A menos que realmente eu não dê conta de me preparar e tudo mais. Mas o retrospectiva, cara... Eu quero fazer de conta que 2016 não aconteceu e lembrar dessa caralha desse ano é a última coisa que eu quero fazer. Foi por isso que eu não gravei. Mas é, cronograma é um saco, cara. Tá louco, a gente não encontra a galera pra conseguir fazer. Por isso que eu disse, um dos piores inimigos de um podcast é a agenda. A agenda da galera pra poder reunir a maior... a grande chance de uma gravação ser cancelada é porque a agenda não bateu. Não dá certo. Olha, vamos falar o seguinte também. Ao longo da vida de um podcast, você forma a equipe do seu podcast, certo? E geralmente, quando você forma a equipe do seu podcast, em geral, as pessoas têm tempo, certo? Mas anos passam, tempos passam, e a vida das pessoas acabam... tendo prioridades no caso de trabalho, de estudo, de relações amorosas, e ela vai perdendo tempo. Exatamente. No caso, a gente já tá numa época que todo mundo tá fodido de tempo. Nossa, sim. Exatamente. Então, é uma época bem complicada de conseguir qualquer gravação. Mesmo na época... dos primórdios, a gente já teve bastante problema de cronograma e coisa do gênero. Tanto é que hoje a equipe do Projeto X, ela consta com 11 pessoas, é isso? Acho que é. Mais ou menos isso aí. Mais ou menos isso. E dentro dessas 11, já é difícil você conseguir pegar, tipo, 3 a 4 pessoas que casem o tempo pra poder gravar. Por isso que eu falo assim, se a pessoa já é um podcaster, ela nota algumas coisas acontecendo em alguns podcasts dos outros e ela tem noção do que tá acontecendo. Agora, o ouvinte que não entende nada disso, ela vai observando, ela pode tentar até deduzir algumas coisas, outras elas nem se tocam. Aqui no nosso caso, o Projeto X Podcast, uma das grandes mudanças é, o podcast antes era semanal, agora ele é quinzenal. Por quê? Porque a agenda ferrou todo mundo. Tá todo mundo tão ocupado que não dá pra achar uma equipe pra ficar se reunindo semanalmente, gravando, editando, lançando semanalmente. É melhor lançar alguma coisa quinzenal. Pelo menos não fica sem lançar alguma coisa no mês, tá? Exato. E ainda, e assim, até por isso que outros projetos mais curtos que a gente foi lançando, Expresso, né? Expresso Cast, 15 minutos, Expresso. Dá tempo. A playlist, mas um cast de uma hora e lá vai bolinha, não tem como. Não dava. A playlist eu já deixo com estoque bem grande ali pra poder lançar, tá doido? Uhum. Senão não dava pra Exatamente. Lançar também. Não, mas eu vou falar uma coisinha de vocês. Vocês estão falando legal, você tem equipe de 11 pessoas. Pensa que o Ômega começou com 4, velho, 5, e agora só tem eu, velho. Olha aí. Nossa. Evolução. Não, sério, o Ômega é guerreiro. Não, o dragão é guerreiro, pera aí. Porque ele é quase o pô do Kung Fu Panda, então, né, o dragão guerreiro. Cara, quase, não... E sou bom igual, cara, olha só. e fiz Kung Fu. Aí. Olha aí. Oh. Pronto. Certinho, só falta me pintar de preto e branco agora. Eu acho que você tem que mudar o Sonic de dragão pra panda. Nossa. Cara, panda dourado, chamaram... cara. Panda dourado. Cara, se tiverem um dia de faculdade, eu falo que já meu apelido na faculdade já foi panda, cara. Olha aí, quem que deu esse apelido foi um olha cara, então só... eu não me orgulho disso. Uia. Cara, eu já tive cast que ficou sensacional, que eu gravei com duas pessoas, o de filmes de terror, que o diga, né, cara. Foi só eu e o Edson Oliveira lá, que é convidado, amigo meu da Combo. Nossa! E ficou muito bom, o cara mandou muito bem com os filmes de terror e a gente ficou trocando ideia, e só nós dois, cara. E foi nesse que nasceu a ideia de fazer o Omega Cast de história de fantasma também, que eu deixei gente no serviço cagando de medo. Olha que bonitinho. Caraca! Tá aí, a gente podia fazer um desse aqui também. Histórias de fantasmas. Não me chamem pra esse cast. Eu sou típica pessoa cagona. Literalmente, a gente viu uma vez. Não tem registros editáveis nessa, né? Oi, é. Né? Ah, ele já grava do banheiro mesmo, beleza. Já tá lá, tá tudo certo. É, amor, o que você tá reclamando, porra? Então. Já gravou do banheiro falando bosta, tá certo. É isso mesmo, ué. É bosta saindo por cima, por baixo. Que horror! Pegou o papel higiênico, limpou a boca e tá certo. Tá, vou falar o seguinte, cara. Como que dá problema de, assim, 3 dias antes da gravação, você chega, fala com o pessoal fala, olha, não dá pra gravar. Aí você faz o quê? Você fala, beleza, vamos fazer o quê então? Vamos mudar o tema. Vamos tentar fazer um outro tema, um tema um pouco mais genérico. Aí a gente tenta achar, achou o tema, tenta pegar a equipe, formou a equipe, e aí sai um cast. Geralmente, dessa forma, saem os melhores casts que a gente faz até. Tipo esse. Você é bondoso. Você falou 3 dias. É na hora, cara. A grande maioria. É, já teve. Então, tipo, falei, uma, duas horas antes, assim, cara, deu ruim, não dá. Só chega. Cadê o pessoal? Não apareceu ninguém. Ah, não vou poder. Esse aqui, filho da não, puta. Esse aqui, pelo menos, esse aqui eu avisei pra vocês com uma semana de antecedência da gravação. Vai. Esse, spoiler, esse cast um dia ainda vai sair. Nós deveríamos estar gravando sobre... Só que, obviamente, eu não consegui preparar, porque esse seria um cast que seria minha responsabilidade. E voltei à faculdade essa semana, tá tudo ó, não consegui preparar porra nenhuma. Falei pro Mug, socorro. Beleza, vamos mudar pra outro tema, que esse a gente ainda vai lançar, então vou segurar um pouquinho. Você tava falando que a gente ia gravar... Isso. Só que, Edri... Depois... A gente não mudou o tema de... Então, tô chegando. Vida de... Tô chegando. A gente mudou. Na semana passada eu falei, gente, não vai rolar... O que a gente grava? Ah, tem um outro aqui. Ah, beleza, vamos. Ontem, eu dando vacilo de novo. Gente, não vou conseguir gravar... O que a gente faz? Aí o Mug salvou o dia. Por sinal, Mug, obrigado por isso, tá? Na verdade, a ideia do cast olha foi aí, do Sage. Ai, Sage, seu lindo. Obrigada, você também. O que é mais interessante, assim, ó, a gente sempre faz uma reunião de cronogramas, né? E atualmente, o cronograma sempre vai pro saco. Atualmente a gente faz a cada 4 meses uma reunião pra preencher o cronograma dos 4 meses, né? Aí tava chegando lá no. Lá em, pra março, né? Então. Tem esse cronograma, beleza, ó, tá lá na pasta ali, só acessar, você vai ficar de olho, ninguém fica de olho, né, aquele negócio também, é verdade. Aí lá eu fico lá enchendo, então, vai ter essa gravação, beleza. Aí a Adri falou, então, não vai rolar, então, vamos lá, vamos trocar, vai ser uma dança das cadeiras, pegar esse que era pra ser lançado e pegar aquele que no futuro, vamos trocar, beleza, trocamos de posição, ah, que maneiro, então vai seguir direitinho, vai ser gravado e tal, dias antes, não vai rolar. Beleza, então vamos botar esse e agora, o que a gente faz? Cara, é todo esse período de gravação. A nossa cronograma, ela nunca é tão seguido perfeitamente. Não, o nosso cronograma a gente segue 30% dele, vamos ser sinceros aqui. Ah, eu falaria até uns 50% a gente consegue, né? Mas assim, então, o ideal seria que ele seguisse direitinho, mas nunca vai rolar isso, então... A vida não nos deixa. Aqui, ó, por que algumas gravações acabam não acontecendo? Porque assim, quando a gente propõe lá naquela ideia, lá no começo seria legal, vamos gravar esse tema, e assim, a gente tem uma equipe ideal, beleza. E daí a gente vai ver, não tem equipe não. Sério, não tem equipe. Então essa gravação não rola, a pessoa precisa de mais tempo, e às vezes o tempo não dá o suficiente, então enrola também. Pega esse tema que era para ser lançado e vamos empurrar para outro dia. E esse negócio de ir para outro dia, é, às vezes ela nunca é lembrada mais, cara. Esquece também, né? Então, tem muitas coisas que podem fazer com que uma gravação não aconteça. E eu, pra mim, o principal é sempre a agenda. Vai acontecer agenda algum problema, ou o seu chefe vai te prender no serviço, você tá de olho num trabalho na faculdade, na escola, você tá algum problema na sua família, na sua saúde, a sua namorada que fala assim, não pode gravar podcast, você o seu computador falha de pifa, você tem que arrumar uma outra coisa, seu microfone que você gastou um dinheiraço, ele falha, ele chia, ele estragou, e aquele seu amigo que comprou um microfone de 10 conto, ele funciona perfeitamente, sem falha nenhuma. Puta, isso daí me dá uma raiva ferrada, cara, velho. Isso daí é uma raiva ferrada. É o destino que conspira pra... Que funciona. É o destino que conspira pra que o seu podcast não vá pra frente de algum jeito. Então assim, as pessoas que ainda continuam lançando esse podcast com todos esses problemas e que, como eu disse, não te gera renda, ocupa muito tempo livre, você fica estressado e você não vê feedback, você não vê a quantidade de download aumentando, as pessoas são guerreiras. As pessoas têm que amar muito o podcast, porque são exatamente muitos fatores que te derrubam, cara. É sério, derrubam mesmo. A galera que faz qualquer coisa de audiovisual, eu acho, que é assim, é mais dor de cabeça do que qualquer outra coisa, mas gente, tem um certo charme naquilo, a gente vê pronto, é muito gostoso, só que claro... É, como eu falei, a gente tem, eu não sei vocês, mas a coisa da insegurança ainda fica, a falta de feedback não ajuda, entendeu? É, a gente implora por comentários e e-mails e afins, porque a gente precisa saber o que vocês estão achando, pô. É mesmo, não é como se a gente estivesse falando pro nada, sabe? A gente quer saber o que as pessoas estão pensando da gente. Então, a gente faz porque gosta, né? Porque o nosso pagamento... De certa forma, é justamente o como as pessoas reagem ao que a gente faz. Isso é muito, muito legal, né? Tanto que, à medida que essas coisas pioram, o podcast ele pode entrar numa coisa chamada hiato criativo. Quando eu falei hiato criativo, não quer dizer que eu estou sem temas para gravar. É que, na verdade, a situação tá tão feia para as pessoas, para a equipe ou para o editor, que ele precisa dar um tempo para respirar, cuidar dos problemas dele. Geralmente, não é falta de tema. É falta de tempo para a galera mesmo. É isso aí. E pode chegar ao extremo do podcast ser cancelado, cara, que é um caso muito mais extremo. E eu fico triste. É. Eu fico triste quando cancela. Ainda mais um podcast que eu adoro, né? Depende do caso, né, tio? Tem cash que puta, já foi tarde, né? Também. Olha aí! Assim, não vamos colocar nomes na mesa, né? Porque a gente não somos desse tipo de pessoa, mas... É, mas assim, o hiato mesmo é aquela coisa que eu já disse, né? Uma situação tão feia que o próprio editor fala assim, ó, é melhor a gente parar pra não, e não lançar nada do que lançar alguma coisa de péssima qualidade. Quando você vê que tá se enrolando e tá fugindo da qualidade, da proposta de qualidade inicial, você vê que tá meio feio, é melhor parar, dá uma pausa, relaxa. Se o ouvinte é fã mesmo, ele vai aguardar, ele vai esperar. Sim. E isso aqui a gente tem que falar. Um ano dificilmente a galera espera, né? Vídeo ômega que ficou 2014 ainda. Mas assim, isso eu tenho que falar dos nossos ouvintes. Aliás, eu preciso falar, vocês são muito lindos. É, eu já falei pra vocês as tretas da minha vida são coisas que eu exponho nas gravações com uma certa regularidade, porque elas são muitas, né? E até assim, falei até de coisas um pouco mais pessoais com vocês, escutar alguns dos casts de aniversário nossos, mas uma coisa que eu tenho que agradecer os nossos fãs. Quando a gente fala, galera, vou atrasar, desculpa, o pessoal que comenta, o pessoal é muito compreensivo, fala, ah, não, a gente espera, vai ver se vier com qualidade, é isso que conta e tudo mais. Eu acho isso tão legal. É, a gente por um, tem ninguém falando assim, não, eu quero pra agora, é, não sei o pessoal tá sabe, vocês sabem muito bem respeitar as nossas limitações e os nossos problemas. Isso eu acho que talvez é uma das vantagens do nosso projeto ainda não ser muito grande, que é, acaba sendo uma, o pessoal acaba sendo bem mais, assim, são poucas pessoas que nos, que comentam e tudo mais, mas as que comentam, elas são muito mais próximas da gente. Eu acho isso, ter essa relação com os nossos ouvintes mais, de mais de perto, é tão legal. Eu gosto muito disso. Bem, a gente já falou aqui um pouco de gravações, agenda e até da vida pessoal. É, mas a gente também sempre, já tivemos um cast sobre edições, mas a vida de um podcast, de um podcaster, é edições, tá? Exato. Então, eu quero falar um pouquinho aqui também sobre histórias que a edição atrapalhou alguma coisa com você, tipo, deu ruim a edição, enfim, coisas voltadas a edições. Eu vou logo falando que teve uma edição pra mim que foi a edição mais fela da mãe que eu tive na minha vida, tá? Que eu, tipo, foi, eu acho que uma das, eu geralmente sempre entregava tudo no prazo, ou até um limite aceitável, digamos assim. Mas teve uma edição que me ferrou muito, cara. E olha, e aquela edição em específica atrapalhou muito minha vida no momento que eu tava passando, cara. Sério. Tipo, eu tava com muita coisa atropelada no trabalho, atropelado em casa, enfim. Mais edição, eu tava, tipo, o caos. Vixe. Mas quando entreguei ela, foi tipo, foi. Nossa. Tá ligado? Sabe, foi aquela situação. Peso fora da... Uhum. Um peso fora da tira o peso dos ombros, ombros, né? É, exatamente. Vocês já tiveram coisa de gênero também? Sempre. Adri nem precisa tanto falar. Ah, nem me fale, amiguinho. Nem me fale, cara. Sim. Bicho, o Omega Cast só sai quando ele tiver um podcast que eu gosto de ouvir, entendeu? Então eu não faço, tipo assim, o Omega Cast foi um podcast que eu adoro. Eu sou chato. Sou muito chato, já. Eu já entrei em briga entre podcasters por causa disso, né? Que falar, pô, o Nerdcast não tá mais o mesmo. Não, tem muito episódio chato, tem podcast. Então o Omega Cast é um podcast que eu gostaria de ouvir, entendeu? Puta, então tem vezes que eu atraso mesmo, cara. Não, pô, não vai dar pra sair, não vou conseguir tempo essa semana, porque tô com 7 demandas atrasadas que. Que enfiaram o que era atrasada de outro programador que ele resolveu sumir. Aí jogar nas minhas costas, tem que resolver e tal, em tempo recorde. E acaba a edição perdendo tempo de timeline na vida. Olha, eu falando já em termos de projeto, olha só que gostoso. Timeline. Ai, que gostoso. Aí a gente já tá programado pra isso, não é uma bosta. Certinho. E, cara, é tipo assim, sabe quem que é? Você fica, não, cara, eu não posso fazer, Ou, tem vezes que eu digo assim, cara, o que eu posso fazer pra deixar esse trailer, acho melhor? Por exemplo, teve uma vez, cara, ou seja, você tava com a gente quando a gente fez a de livro, ou não? Não, livro nenhuma vez. Omega. Então, porque eu fiz um Omega Cast de livro que tava o Zyder. Tinha outros lá. E a gente ia fazer uma zoeira com ele, que ele ia. Tipo assim, como ele caiu no último livro e não voltou, a gente ia fazer uma zoeira que ele ia recomendar Crepúsculo e ficou com vergonha e saiu, entendeu? Aí eu fiquei pensando nesse trecho, como eu vou fazer. E voltando de trem assim com a minha ex, assim, na época eu falei, cara, vou colocar IAMCA, cara, nesse trecho, velho. Vai ficar muito louco. É, o Zyder, o top one dele, antes dele sair, ele falou que era Crepúsculo, que ele adora, falou... que ele se sente uma menininha adolescente enquanto lê esse livro. É uma garota de 13 anos que acabou de menstruar, né? É, pela nossa, primeira vez. Nossa. E ficou. E coloquei, cara. Puta, cara. Se tiver contar todas as loucuras que eu tive pensando numa gravação, como eu editar e perdendo tempo nisso. Oh, ah, por exemplo, mas... olha. Omega Cast de. Puta, qual que foi? Histórias de trabalho. Eu não lembro se foi o primeiro ou foi o segundo. Acho que foi o primeiro. Cara, que teve uma hora que ele. Que a menina tava meio que narrando uma briga na frente dela, tá ligado? Eu consegui, cara, fiquei 2 horas só pra sincronizar Eye of the Tiger, cara, no tempo da dela falando, cara. Boa, eu manjo. Essas coisas que é tipo, que você consegue manipular o áudio e você fica pensando nas hipóteses que você tem. Cara, até hoje, tipo, eu tenho pra mim como um dos casts que eu mais gostei, eu já falei isso em inúmeros casts, que eu mais gostei de editar, que foi o tipo, Tengen Toppa Gurren Lagann. Vocês pensaram que ia falar One Piece? Não foi, olê. Mas enfim, o Tengen Toppa Gurren Lagann foi um dos castes que eu mais gostei de editar. E nele eu tenho uma das zoeiras que eu pra mim, sempre quando eu escuto ele, eu rio muito. Eu não tenho uma tara que pela é Yoko. Que é o cabeça falando que ele tem uma tara pela Yoko. Caraca, cara, como que eu deixei isso perfeito, cara? Porque, tipo, a gente tava zoando cabeça no cast inteiro sobre ele. Não, cabeça, para, cara. A gente tá ligado que você gosta da Yoko, você gosta dos peitões. Ele, não, cara, não é isso. Eu tenho as figuras, não sei porquê. Aí falou, não, não sei. Então fala bem. Fala bem falado. Eu não tenho uma tara pela Yoko. Aí ele falou, eu não tenho uma tara pela Yoko. Aí eu falei, obrigado. No momento que eu falei isso, ele falou, você vai tirar ou não e vai falar, deixar eu, tipo, tem uma tara pela Yoko, né? Eu, com certeza. E eu fiz isso e deixei como vírgula sonora do cast. Então, cara, foi lindo, velho. Fala assim, ô cabeça. Eu não tenho uma tara pela Yoko. Eu não tenho uma tara pela Yoko. Fechou. Obrigado. É verdade. É o que o Rainer faz isso. Você vai, obviamente, tirar um não dessa frase. Óbvio. Né? Eu fui muito inocente agora. Eu tenho uma tara pela Yo. Uma outra. Ai, qual. Assim, isso de coisas legais. Eu. Hoje, ouvindo de novo, eu sei que aquilo ficou cumprido pra caralho, mas pra mim, que foi uma das coisas que eu mais amei fazer foi a intro do cast de Final Fantasy. Cumprida demais pra uma introdução? Foi, eu admito, um monte de gente achou chato, teve inclusive comentários sobre isso, eu entendo, mas, meu, eu procurei fandub, inclusive, dos jogos que não tinham áudio. Eu passei mais tempo pensando naquela introdução do que no cast inteiro, porque eu pensei, não, eu vou... Pode crer, manjo, assim, dessas paradas de introdução eu, também. Sabe quando aquela coisa, é um cast muito foda, eu preciso fazer isso aqui ser igualmente foda. E na época do Kingdom Hearts, eu não tinha... metade do conhecimento que eu tinha hoje de Vegas pra conseguir fazer um negócio da hora. E eu fiz. Aí depois eu fui pensar, cara, isso é lindo, mas pra um podcast não funciona. Mas aí o estrago já tava feito. Não, tá bom, falou. Então. Assim, então pra mim, ó, uma das melhores coisas de você ser um podcaster é você... gravar um tema e você escutar esse tema editado. Então, e quando você é convidado, a impressão é melhor ainda, cara. Por quê? Você tem um convidado que tá ali pra tapar buraco. Você fala assim, por favor, você pode, porque eu estou desesperado. Mas tem aqueles outros que pensam em você. Cara, esse cara, ele é perfeito pra esse tema. Então eu vou convidá-lo. Então você fica honrado por você ser lembrado, né? Então... é bom ser podcaster nesse momento e você ter um bom círculo de amizades também, né? Pra você ser lembrado ou você ser reconhecido, ó. Eu gosto desse podcast e tem um convidado que eu acho que seria perfeito pra gente chamar e vai falar disso e tal. Então, é bom ser podcaster. Tem aqueles problemas, tem aquelas barras, mas tem essas eu coisas gosto, que são boas. Eu gosto muito de gravar com gente de fora também. Eu adoro. É. Assim, primeiro porque eu você faz também. Amigos e é diferente você conhecer uma pessoa através de um papo com um tema específico. Você acaba conversando com ela de um jeito bem mais tranquilo, bem menos... que às vezes conhecendo ela em outros cantos da internet, que que é o caso nosso aqui, não ia ser tão legal, mas gravar com gente de fora pra ver experiências de outros lugares. Gente, algumas das minhas gravações favoritas foram justamente gravações com convidados. E eu acabei conhecendo muita gente legal graças a isso. O próprio Dragão Dourado. A gente foi... Yes. Assim, e podem ter certeza, os nossos convidados daqui... Aliás, eu não sei como é que ele me aguenta no Facebook ainda, que eu só posto besteira. Mas tudo bem. Mas é isso, sabe? A gente ter a chance de se aproximar de outras pessoas com gostos parecidos, mas com experiências e com visões diferentes, né? É muito legal a gente ter essa chance de conversar com pessoas de espaços diferentes, se trocando ideia num papo único. Eu falo mais, Dri, é você conversar com alguém que te entende o seu problema de podcaster. Sim, sim. É alguém que você fala assim, meu podcast tá enrolado, tá com problema, tem aquele cara ali que tá ali, ou tá meio, podia ser melhor, e eu, cara, eu te entendo, cara, pô, no meu podcast acontece isso, então, é uma troca de experiências também. Quase uma terapia de grupo, né? É uma coisa legal saber que, tipo, os problemas que acontecem com a gente no nosso podcast não é uma coisa só com a gente, entendeu? Não sei se é uma coisa que, tipo, nos alivia saber que alguém disso, tá na entendeu? Merda tanto quanto a gente. É, exatamente. Ah, eu acho tô na merda, mas não tô sozinho, tá ligado? Eu acho legal isso. Une as pessoas em volta da mesma merda, sabe? É bonito. Esse é um podcast cheio de merda, eu tô vendo, gente. Ah, normal. Solidários da dor, né? É tão bonito isso. Eu acho bem legal que, assim, a parte de podcaster, ao menos... pra mim já foi uma situação bem legal, me abriu muitas portas próprio meu serviço. Eu trabalho porque eu falei sobre podcast, eu expliquei aqui mais cedo, mas abriu portas pra conhecer pessoas, não só podcasters em si, mas até alguns ouvintes que acabaram conhecendo com a gente em algum lugar, alguma coisa que, meu, tipo, assim, sabe quando o santo bate, tá ligado? Sim. Com a pessoa, e você acaba conhecendo a pessoa, fala, porra, a pessoa é legal, entendeu? Uhum. E eu não teria conhecido aquela pessoa se não fosse, por exemplo, por causa do podcast, entendeu? O próprio Rods do Projeto X, eu conheci ele porque na época eu era podcaster e ele era ouvinte, entendeu? E tipo, meu, hoje o Rods é um dos meus melhores amigos, uhum. Entendeu? É impressionante como que, tipo, o podcast te abre portas como amizade, como oportunidades, entendeu? É muito legal e isso. É legal, assim, quando você tem a chance de tirar do podcast pra trazer pro seu mundo físico, concreto, né? A primeira vez que eu conheci esse Spangol do PXP, cara, de verdade, foi muito legal. E foi legal ver que apesar de ainda ser meio à distância, porque, querendo ou não, ainda morando longe deles e tudo mais, é ver o quanto que aquelas pessoas são genuínas, tanto na gravação, tipo, você saber que aquela pessoa que você tá escutando é exatamente a mesma pessoa que tá na sua frente, porque no podcast você se expõe, você mostra... Eu não consigo imaginar alguém fazendo, tipo, fingindo uma personalidade ou caralho que seja num podcast, entendeu? E saber que as pessoas que eu escutava, que eu também comecei como ouvinte, foram as mesmas pessoas, eram as mesmas pessoas que ali estavam na minha frente, que eram meus amigos, nossa. Cara, é muito legal. É muito legal e foi bacana ver isso, sabe? Inclusive, eu fico muito chateada de não poder ir em mais rolês, não poder me aproximar mais, por enquanto, né? Lembrei aqui também de problemas técnicos que não envolvem em si edição dentro do podcast. Vou mencionar um deles, feed. Feed é uma coisa tão legal de dizer. Ainda bem que eu não mexo nisso. Assim, a ideia do feed, na teoria, é legal pra caralho. O problema é que na prática a teoria é outra, né? Então... Não, peraí, na prática a teoria é outra, cara. Essa eu não entendi, cara, sério mesmo. É exatamente isso, não é pra entender mesmo. Sabe aquelas frases assim? Gente, eu não falo, 90% do que eu falo não faz sentido, tá? Ainda bem que assim... Eu sei, mas mesmo assim fica fofo, mas mesmo assim você tá pulando o limite. Ainda bem que assim, ó, deu problema no feed, é com o Mug, ele se vira, não é comigo não. Deu problema no servidor, é com o Mug, não é comigo não. Cara, Então, mas... eu sou a única pessoa no Projeto X que mexe com o feed e com o servidor. Cara... não, o servidor em si, você Sage, você tem acesso ao... Eu não sei mexer naquilo, eu só sei upar o negócio. Só sei upar as coisas ali. Beleza. Mas tipo assim, legal que é mais assim, feed, etc, dá pra você, tipo assim, dá um jeito, dá pra consertar, cara. E quando, tipo assim, a gravação, cada um tá gravando o seu e um não grava o áudio, cara. Aí tem milagroso ou pior, tipo, doloroso backup. O backup. Não, e o backup não funcionou, cara. Puxa vida. Olha, a gente, por sorte, teve pouquíssimas vezes que a gente teve que cancelar caches por causa desses fatores. Foi uma vez, entendeu? Só, não foi? Talvez gente, duas. Não, acho que foi talvez só uma duas, vez. Isso é um grande quebra-tesão, assim. Gravou, ficou da hora, ficou foda. Gente, não tô sem áudio. Puf, desgraçado, o que eu vou fazer agora? Vou regravar? Não vai ter a mesma pegada. Dá um dia, dá dois dias, não vai ter a mesma pegada. Usa o backup, se tiver backup. Ah, tiver, usa dois backups, usa três backups, dá um jeito. Vocês já tiveram momentos de extremo rage durante gravação ou durante edição? Tipo, coisas que vocês ouviram que vocês falam assim, meu Deus, eu vou esfregar a cara desse filho da puta no chão. Já tiveram esses momentos? Ah, não. Tipo, isso daí é padrão de você querer fazer, por exemplo, com cabeça. Mas, tipo... nada que já não esteja. Eu mesmo fico raiva de mim mesmo quando eu escuto a merda que eu falei. Seu idiota, por que você falou isso? Caramba, sim, não é isso. Gente. Tanto é que um dos motivos que eu prefiro até gravar podcast é pra poder me cortar e parecer que eu sou uma pessoa polida e que sabe. Todo falar. Mundo. Você é o editor do seu próprio podcast. Exatamente. Você faz com que você soe mais inteligente, né? Eu adoro isso. Eu faço isso direto comigo. Isso não funciona no Ômega, cara. Eu faço comigo. Eu não me faço soar mais inteligente. Eu me faço soar, tipo, não burro. Nossa, muito. É o que eu posso. É o que eu consigo. Agora, meio lavação roupa suja, meio nem tanto. Em alguma... Não foi uma vez, não foi duas. E não foi só com uma pessoa. Mas, às vezes, a gente escuta aquelas coisas que a gente respira fundo, olha pra cima, xinga a pessoa mentalmente e segue a vida. Porque é o problema de trabalhar com pessoas. Você vai escutar coisas que vão te deixar pistola. Aí, como é que você lida? Às vezes, você fica puto, mas aquilo... faz sentido no contexto da conversa, e o que você faz? Você corta? Você não corta? Você faz o quê? Normalmente eu corto. Eu já cortei muita coisa, gente. Se o tempo tá apertado, eu corto na hora. Eu já cortei muita coisa. Vamos pular logo. Exatamente. Tipo, meu, eu já tive tópico que eu cortei inteiro, porque também não cabia no cache. Meu, eu lembro que, tipo, teve um cache que a gente... não sei que cache que era. Não, realmente não lembro. Eu sei que eu cheguei e eu comecei a fazer o tópico dos melhores cavalos da ficção que eu gostava. Eu falei, cara, qual que era o meu problema? Eu olhei pra... eu tava a gente me ouvindo, descobriu eu falei, a gravação do Mug Bêbado. Não, eu escutei aquilo, eu falei, você tem demência? Qual que é o problema do passado pra fazer aquilo? Eu peguei e cortei tudo aquilo, velho. Eu fiquei tipo uns 20 minutos falando disso. Qual que é o problema? Não, era totalmente nada a ver com o tema, tá ligado? Caraca. Cara, eu prefiro assim, quando eu tô ainda mais sou eu que tô falando as coisas, assim, ó. Se vier algum problema, já me corta. Eu posso ficar um pouco irritado, mas eu vou ter que compreender isso. Porque senão você tá consumindo tempo. É redundante, é chato, tá fugindo do tema. E eu espero que algumas pessoas também entendam. Se eu ficar lá, gente, para com isso. Vamos continuar. Tá fugindo do tema. Vamos. Foco, por favor. Pior coisa, cara, quando você grava um podcast e irrita é quando a pessoa foge do tema, cara. É sério. Não, é nem só isso, cara. É a pior coisa quando você tá editando o negócio. Puta, eu poderia ter falado isso. Ou poderia ter feito piada X nesse momento. Ia ficar muito mais da hora, velho. Não, mas durante a gravação eu realmente tenho aqueles momentos que não dá, gente. Ainda mais, assim, sabe quem é podcaster? Sabe, entende esse negócio, né? Vai ficar registrado, não tem como reeditar esse negócio. Você pode até pedir pra pessoa gravar um adendo e tal, mas não fica tão na mesma forma. Aquela dinâmica não fica tão natural, né? Então... tem aquelas coisas que passam, né? A gente se arrepende. Ai, que droga. não deu tempo, perdi o timing. Perder o timing pra comentar alguma coisa, por exemplo, me deixa frustrado, né? Porque, puta, podia ter falado, mas a conversa tem que seguir. Não, não vou cortar o raciocínio da pessoa. Eu fico sem, fico sem a piada, fico sem meu comentário, mas o podcast vai seguir. Também. Pra finalizar esse cast, pessoal, vamos pegar um pouco aqui de curiosidades sobre os nossos podcasts. Dragão, começando aí. Manda alguma curiosidade do Omega Cast, que eu acho que você nunca divulgou, alguma coisa do gênero, e que você possa falar também, obviamente. Cara, velho, vamos ver. Eu acho que eu já comentei isso daí, que eu falei, o Omega em 2014 dele ficou totalmente parado, né, cara? Tipo assim, Omega Cast ficou parado, porque eu não fiquei. Cara, vocês querem saber quantas vezes eu tentei reagendar com a equipe, a antiga equipe, pra gravar, cara? Cara, pelo menos 50 vezes, cara. Porque, cara, eu fiquei 3, 4 meses agendando e no dia ninguém falava nada e sumia. Agendando, ninguém falava nada e sumia. Você entrou no tal hiato criativo, como eu digo, né? Sim, eu entrei no hiato criativo forçado, cara, porque eu não podia editar o que não gravava, né? Uhum. Eu não tinha mais estoque. O único que eu tinha estoque era aquele cast lixo que eu falei que não... Não ia pro ar, né? Então a gravação tá uma bosta. E eu fiquei. Aí teve uma hora que eu falei, cara, sabe de uma coisa? Desisto. Esse desisto não durou um mês. Que foi, sabe de uma coisa? Eu gosto demais dessa bosta, cara. Vou tocar aí sozinho. Ninguém quer mesmo? Então eu vou tocar. Cara, e eu reformei o site inteiro, cara. Revisei post por post. A gente tinha sofrido um ataque. Que roubaram algumas contas de editor que os outros participantes tinham. Tinha injetado código malicioso neles. Então passei post por post dos mil e poucos posts que tinha o Ômega e limpei um por um. Refiz o banco, refiz o... O projeto já teve isso também. refiz todo o banco, refiz toda a estrutura, refiz todo o design... E relancei o Ômega e depois eu consegui regravar. Falei, como eu falei, vou tocar isso aqui sozinho. Fiz uma mini agenda, coisa que a gente não tinha. O Ômega, a gente nunca, até eu tocar sozinho, a gente nunca teve um planejamento mais do que 4 casts, por exemplo. Porque quando a gente se sentava, falava, você quer falar do quê? Eu quero um tema tal. Anotava, agendava esses 4, gravava os 4, depois tocavam. Mais 4, entendeu? A gente ia fazendo desse jeito e, tipo assim, quando eu voltei, o Omega passou a ter uma agenda de planejamento, onde hoje eu já tenho os temas de 2017 todos agendados, todos planejados. Na verdade, eu já tô começando a fazer planejamento para 2018. Eu já tenho para 2018 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13 temas para 2018 já agendados. Boa! Falando aqui do Projeto X, uma curiosidade. Gente, a gente tem no Drive uma planilha que, tipo, todo mundo acessa. Que tá, tipo... Meu, tá a vida do Projeto X lá. Tudo que a gente já fez, tudo que a gente quer fazer, toda a nossa organização tá dentro dela. Só para vocês terem uma ideia dessa planilha, ela tem 20... Na verdade, ela tem 20 planilhas dentro dela, né? São 20 abas, 20 abinhas que você tem, cada uma referente a alguma coisa. Uma planilha só para pauta, uma planilha só para gravação, uma planilha de levantamento, outra de links de áudios. Muitas delas já não são tão utilizadas, né? Mas a gente se baseia muito em cima dela. Nossa, cara. E eu tenho que agradecer essa equipe linda, porque se não fosse por toda essa organização que o pessoal faz, cara, olha, a gente teria se perdido há um bom tempo. Cara, que bom que tem a galera das planilhas, porque se não tivesse esse pessoal, eu não consigo ter 10% da organização que eles têm, velho. É uma parada fora do normal. Que, aliás, logo logo a gente tem que fazer uma outra reunião pra poder preencher o cronograma de novo. Mês que vem já é bom fazer essa reunião, porque os temas de abril já estão chegando pra ser preenchidos. Se desse esse mês ainda. Inclusive, pessoal, quem tiver, inclusive, querido, se vocês quiserem sugerir algum tema e tudo mais, agora é a melhor hora, que a gente vai planejar logo. É, boa, mas só... hein? Uma boa. Surgiram isso, temas pra pensa assim, gente. Se essa sugestão não for, é porque, ó, ou o tema não é interessante, ou falta equipe mesmo. Hoje já tá programado... Ou... Hoje já tá programado pra alguma outra hora. Pra algum né? dia no futuro que não vai dar. Tipo, tem alguns temas que não saem porque são vetados por alguns participantes. Não dá. Né? Não dá, não dá. Calma, mas quando vai sair então? Não sei. Por exemplo, não tem como sair, é, digamos assim, é, cast de Pokémon sem Kiba. Tipo, isso não, não existe, existe, tá aqui, ligado? Não, não consigo dá. Pensar nisso. Aí o Kiba tá enrolado por algum motivo XYZ. Então, cara, segura achando aí que não eu vai veto dar agora, temas, entendeu? Mugi veta temas, o Rods vetam vários temas, por aí vai. Eu acho que todos os casts que a gente já fez até no, dentro do Projeto X são podcasts que a gente gostaria de ter feito. Tirando provavelmente o de Kokoro Connect, que eu acho que foi uma sugestão de ouvinte e só eu estava querendo gravar aquele cast. Eu lembro desse dia. Enfim, eu tava mó animado. Pô, vamos gravar, não sei o que, Kokoro Connect. Não é tudo isso, não. Não é todo esse bacon. Aí eu fico imaginando. Caraca, velho. Beleza. É, todos os casts que já fizemos aqui a gente fez porque nós gostamos do tema e a gente queria falar um pouco desses temas com vocês, passar essa experiência nossa pra vocês. A gente entendeu? Precisou tapar um buraco violento, e... cara, e saiu aquela coisa. Mas geralmente todos os tapa-buracos também são coisas que a gente quer falar sobre e vou ficam dar legais. Dica pro ouvinte, uhum. Se você escutar algum podcast escrito de coisas que nos marcaram, é tapa-buraco aquilo, cara. Coisas que nos marcaram. Eu tava que funciona. A série Coisas que nos marcaram, mangás que nos tudo, marcaram, tudo é, séries que nos marcaram, games que nos marcaram. E tapa buraco. E tapa buraco que funciona, cara. Eu quero gravar mais desses. A lição da vida. De coisas que se marcaram. Você tem que dar migué, dê migué com qualidade pra fazer parecer que aquilo foi 100% intencional. Isso vale pra tudo. Velho, migué tem que ser feito com Eu ainda quero gravar qualidade. Um tokusatsu que nos marcaram, cara. Porra, vai ser legal. O dragão já tá automaticamente com certeza, convidado. Claro. Ah, sim, né? Porque agora eu sou o convidado especial de Tokusatsu, né? Exato, é o cara dos Tokusatsu. Bem, espero que vocês tenham gostado desse podcast, tá? Foi um podcast que foi legal de gravar, foi uma e coisa bacana. Foi um tapa-buraco também. Foi um tapa-buraco, obviamente, mas beleza. E eu quero agradecer aqui muito a participação aí, Dragão Dourado do Omega Cast com a gente. Dragão, você quer falar alguma coisa? Quer recomendar algum programa, alguma coisa do Omega pra... Calma, bom, diga aí. Omega Cast, cara, basicamente, como eu falei, Ruim do Brasileiro, parte 2, onde tem as baratas mutantes funkeiras adolescentes ninja. vamos ver. Tem o Omega Cast de Storytelling, que ficou bem legal. Os de história de trabalho, que eu falei que eu me esmerei muito, cara. De conseguir... Cara, o de história de trabalho, eu decorei que até o aquele pan do Eye of the Tiger, sabe? Pan, pan, pan, pan. São 13 segundos exatos. Então, eu não esqueço disso até hoje. Foi uma hora e meia de trabalho. Pô, desculpa. Olha a dedicação do cara. E... ouçam esses, cara. Houve também história de fantasma, que tá muito bacana, cara. Falei só, gente que... teve experiências isso daí. A minha foi só de com um fantasma loira, mas depois isso daí a gente conta com mais detalhes, né? E cara, curtam lá o Omega Station. O Seiji já participou pra caramba lá no Omega, então. Oh, yeah. Até o Cabeça já foi lá. Volta aí, Adri. Eu tô esperando o convite, só a hora que rolar, já sabe, né? Estou à disposição. É isso daí, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Fiquem aí com caixa de entrada. Falou. Falou. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Beijos. Até mais. Fui. We'll be right back. say yes, cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but no still means no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry you anyway. There I was again tonight, forcing laughter, faking smiles, same old tired, lonely place. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, aqui é o Seiji, gravando novamente sozinho esse Caixa de Entrada, passando rapidamente os recadinhos básicos para você que escuta o nosso podcast via feed, via algum agregador de podcast, via iTunes, via não sei por onde. Acesse o nosso site em www.projetoxpodcast.com.br, mande e-mail para a gente via contato@projetoxpodcast.com.br, siga a nossa fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e também o nosso grupo do Facebook em facebook.com/groups/projeto .x.podcast e finalmente o nosso Twitter no @projetoxpodcast. Alguns recados principais: saiu na semana passada o Expresso Cast número 16 sobre os animes de abril de 2017, os animes que irão começar na próxima temporada. Então, eu e o Jin, a gente falou sobre alguns animes que a gente está esperando poder ver, acompanhar, né? Então escutem esse Expresso Cast, link na postagem. Saiu também na semana passada o Projeto X Playlist número 85 sobre temas de seriados, parte 2. Eu e o Mug, a gente retomou essa playlist antiga, né? Falando agora a parte 2. Dessa vez falando sobre mais temas de seriados, dessa vez as sitcoms, aquelas famosas séries de comédia norte-americanas. Então, um monte de recomendação e um monte de temas que vocês vão reconhecer na hora, tá? Link também na postagem. E último recado importante, saiu também na semana passada o Mamilos Podcast número 100 e número 101 sobre Sistema Prisional, a parte 1 e a parte 2, no qual o nosso amigo Lucas Regidão, o Cabeça, participou também comentando sobre esse assunto, já que ele é advogado, né, e faz pós-graduação também na área criminal. Então, tem bastante informação disso. Link também na postagem. Escutem esse tema que está fantástico também. E vamos para os nossos e-mails. E-mails com o feedback do último podcast, que foi sobre o Flash dos Novos 52. O primeiro e-mail aqui é do Rafael HQ. E ele fala assim, ó: olá, pessoal do PXP. Achei muito bacana vocês falarem dos Novos 52 do Flash e mostrar que os Novos 52 tiveram coisas boas. Embora sempre terá os velhos nerds babões que dizem que quadrinho morreu. Embora eu prefira os Novos 52 do Batman, e do Flash tem o seu valor também, cara. Muito obrigado pela sua mensagem, Rafael HQ. Eu entendo essa crítica. Valeu por tudo. E o próximo e-mail é meio grandão, do Rui Carotti. Olá, pessoas do podcast que um dia irá salvar o Japão e quem sabe o mundo. Fiquei muito feliz com o tema, embora tenha achado que houve um desperdício da oportunidade de fazer o podcast mais rápido do mundo. Poderiam ter acelerado o som cada vez que a palavra Flash fosse dita. E no fim, só o Barry Allen conseguiria entendê-lo. Meu Deus, hein? Mais trabalho pro editor. Bom, eu gosto de muita coisa desta fase dos Novos 52, embora acho que o herói melhor trabalhado nela tenha sido a Mulher Maravilha, que poderia dar um ótimo assunto para um próximo podcast. Olha aí. Entendo que o Flash é uma figura bem mais central dentro da cronologia DC, e é um personagem bem mais difícil de ser trabalhado, visto que reúne em si diversas coisas que são complicadas e até ruins nos quadrinhos, como por exemplo, possibilidade de viajar no tempo e dimensões, poderes, overpower, uma cronologia doida, vilões têm sempre carismáticos, múltiplos personagens ocupando o mesmo papel, etc, etc. Por isso foi tão bom ver que o roteirista teve tanto cuidado e carinho em fazer histórias empolgantes, que não subestimavam a capacidade do leitor iniciante, mas evocavam sempre o legado para o leitor mais experiente. Este equilíbrio é muito delicado, e além disso, acrescentar tanta coisa interessante. Eu realmente não imaginava que um gorila fosse ser um vilão tão legal para o Flash. Foi surpreendente. Todos no cast foram bons em analisar esta fase. Caramba, valeu por essa mensagem, Rick Rod. Bom, vou aproveitar aqui para agradecer a qualidade de tudo que andam fazendo. dizendo: sabemos como a vida anda cobrando demais de nosso tempo, eu que digo, meu Deus. Ele dizia que toda vez que sai uma playlist, que o meu dia parece ter melhorado muito. Ah, muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado. E sugiro uma playlist de bandas que regravaram e modificaram músicas de outras. Por hoje é só felicidades, alegrias e paixões inenarráveis e tchau. Rui, sobre essa sua sugestão de playlist, eu até tenho em mente gravar pelo menos duas outras playlists. Talvez se encaixe nessa que você disse. Aqui tava pensando em lançar uma playlist sobre músicas que são consideradas plágios e músicas que as pessoas não sabem que são regravações de músicas antigas. Talvez dá pra usar esse tema aqui, você sugeriu, né? Bandas se regravaram e modificaram músicas de outras dentro de um desses dois temas, ou talvez criar uma terceira. Pensando. Vai ser uma boa, talvez. Pensar um pouquinho mais. Mas valeu pela sua mensagem, Rui Carotti. Muito obrigado, valeu e continue mandando e-mail. Por favor, pra fechar, mandar abraços pra galera, né? Mandar abraços para o Rui, para o Rafa que comentaram também, podcast da semana passada. Também para o Francisco Wolf Santana Jr. E para o Lucas Costa, que mandou comentários também pro podcast, pra playlist, pro ExpressoCast. Então valeu a galera que comentou, que mandou e-mail, que deu curtida na nossa fanpage do Facebook, que deu curtida nos nossos tweets. Valeu, povo, continuem fazendo isso. E por favor, continuem escutando mais o nosso podcast. E até a próxima edição. Valeu, galera, e fui. Falou.